Repito mais uma vez a localização: Ruas Antônio Alves e Jorge Nasralla, na Vila Guedes de Azevedo, na Zona Sul da Sem Limites. Informamos em nome de Brambila, acreditando no futuro. Muito bem. Colim volta daqui a pouquinho com mais flagrantes, com prestação de serviço, com a polícia, tudo para você sair de casa muito bem informado. Antes a gente ir para o intervalo, Oliveira pergunta o que é essa história de aumentar o IPTU para mais de 23 mil residências. Na verdade, houve um trabalho de drone, né? Identificação de pessoas que fizeram aí um puxadinho, ampliaram sua residência e não informaram a prefeitura. Então, ela, a partir dessa leitura, vamos dizer, aérea, está notificando. Você tem aí um prazo para fazer a justificativa e, não justificando, ou se realmente aumentou a sua área, o seu IPTU vai aumentar, porque ele é calculado em cima do metro quadrado que você tem aí construído. A maior parte está indignada porque isso aconteceu, já que o trabalho estava pronto desde o início do ano, porque aconteceu só depois das eleições. Aí, eu não sei responder. Porque quem poderá nos ajudar? Quem saberá uma resposta dessa? Não faço a mínima ideia. Ironias à parte, nós vamos para um rápido intervalo comercial, porque logo na sequência temos a entrevista do dia, já aqui no nosso estúdio, para o seu bom dia, o Leão Ponticelli Júnior, ele que é consultor jurídico do CDL. Mais uma vez, obrigado por estar conosco, estreando aqui em 2025, né, ô Leão? Sim, bom dia, Café, bom dia, Lorena, bom dia, audiência. Eu quero mandar um bom dia especial para a Luciana, que é sempre carinhosa com a CDL, nos trazendo aqui para prestarmos informações à população. Perfeito. E inaugurando 2025 em grande estilo. Muito bom. E foi aniversário do Edio esses dias, né? Foi. E ele nem convidou pra nada. Rapaz, não é um mão de vaca, né? Um mão de vaca. Mas tá na audiência. Tá. O Leão fica conosco aqui na segunda hora. A gente volta logo depois do intervalo com a entrevista. Vamos falar aí do Bota Fora também, como é que está a questão da inadimplência, tudo que envolve o comércio varejista de Bauru a partir da Câmara dos Dirigentes Lojistas. A gente volta já. Cidade 360, volta já. Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. Oferecimento Confiança Supermercados. Participe da promoção Sonho de Milhões. São mais de 2 milhões em prêmios esperando por você. Acesse clienteconfiança.com.br e saiba mais. Abertas as inscrições para o vestibular 2025 da IT. Informações pelo site it.edu.br. Wanda Baterias, a energia que você precisa. Há 30 anos fornecendo baterias de qualidade superior com melhor custo-benefício para Bauru e região. Buranelos Despachante Aduaneiro, há 16 anos ao lado dos importadores e exportadores. 3227-2794. Comece 2025 com a melhor internet do estado de São Paulo. 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99. Contrate em desktop.com.br. E Ótica Prime. Aqui você encontra Balma, Celine, Dior e Fendi. Rio Branco 2615 no Metropolitan Square. Promoção Sonho de Milhões Confiança. Ótimas ofertas e milhões em prêmios. Confira. Papel higiênico familiar folha dupla. Leve 16, pague 15 rolos de 30 metros. R$ 19,98. Açúcar cristal Santa Isabel, 1 quilo, R$ 3,49. Colchão mole bovino fresco, bife ou pedaço, quilo, R$ 39,90. Batata doce rosada ou batata inglesa, o quilo, R$ 2,75. Tomate italiano ou cenoura, o quilo, R$ 4,95. Participe, vem pro Confiança. Ótica Prime. Festival de marcas e grifes Ótica Prime. É mais do que um atendimento, é sobre uma nova experiência. Siga no Instagram, é Ótica com K, hein? Arroba Ótica Prime. Rua Rio Branco 2615, no Metropolitan Square. Ótica Prime. Ótica Prime. Haddad Volpe. Locações e vendas imobiliárias. Haddad Volpe. Lançamentos, administração. Haddad Volpe. Segurança, ética, agilidade. Haddad Volpe. Credibilidade, honestidade. Rua Joaquim da Silva Marta, 1252, no piso superior do Bauru Shopping. Haddad Volpe. Fone 3104-1234. Haddad Volpe, fazendo parte da sua história. Tá nervoso, vai pescar, mas passa antes na Campesca. Temporada de pesca, camping, trekking, lazer, mergulho, tiro esportivo e náutica a todo vapor. Aproveite nossas ofertas especiais com pagamentos em até 12 vezes sem juros e saia preparado. Adquira já seu motor de popa Yamaha. Conheça as condições de financiamento, consórcio ou cartões. Realizamos cursos de arraiz amador e toda a documentação náutica. Tá nervoso, vai pescar, mas passa antes na Campesca. Campesca Yamaha Náutica, concessionária autorizada. Fone Whats 14-3232-3131. Acesse campesca.com. 96 FM. você. CIS 3 é agilidade, funciona de verdade. Chame pelo WhatsApp 3204-0506 e contrate agora. Sistema de gestão sem complicação. CIS3sistemas.com.br. CIS 3. Túnel do Tempo, de segunda a sábado, às 8 da manhã. Oferecimento Unimed Bauru. Aqui tem gente, aqui tem saúde, aqui tem Unimed. Motoclínica, há 52 anos a clínica do seu automóvel. Agrosolo, casa, lazer, campo e pet shop. agrosolo.com.br, aqui é o lugar. Paraná Autopeças, sua melhor loja de autopeças e acessórios. Araújo Leite 31, ótica especialista. Há 25 anos cuidando da sua visão. Colégio Dinâmico, a escolha certa para construir o seu futuro. Seja dinâmico em 2025. Paraná, tudo pro seu carro, com os melhores preços você vai encontrar. Paraná, autopeças e acessórios para todos os modelos, tudo em um só lugar. Paraná, sua melhor loja com instalação de palhetas, lâmpadas, lanternas e muito mais. Na compra do óleo, a troca é grátis. Aberto de segunda a sexta até às 19h e sábado até às 17h. Rua Araújo Leite 31, Bauru. Fone 2109-7544. Paraná 96. Você está ouvindo Cidade 360. Jornalismo em todos os ângulos. Agora são 7h02. Momento de falar da Instituição Toledo de Ensino. Ela está com inscrições abertas para o vestibular deste ano. 74 anos formando profissionais de destaque no mercado em diversas áreas do conhecimento, a faculdade também oferece opções na área de engenharia. São três cursos, viu? 100% presenciais. Tem engenharia de produção, engenharia da computação e engenharia de software. Todos eles com grande aceitação e procura no mercado de trabalho. Os candidatos podem se inscrever e agendar prova online ou presencial pelo site it.edu.br. O ingresso também é possível via nota do Enem e não há taxa de inscrição. O WhatsApp da IT para mais informações sobre esses e demais cursos oferecidos é o 997555001. Confirma para gente. 997555001. É a IT construindo histórias de sucesso. E como anunciado, o entrevistado do dia, já aqui conosco, o Elion Ponticelli Júnior, ele é consultor jurídico do CDL. Mais uma vez, obrigado por nos atender. E aí, aquele tradicional bota fora, não é isso, Elion? Que é o que o comércio vai focar agora nesse início do ano. Isso é realmente é tradicional, já faz tempo que a CDL está fazendo isso, promovendo esse bota fora, né, essa liquidação meio extemporânea, depois do final do ano. E agrada tanto o consumidor como agrada também o comerciante, né? São mercadorias normais, né, que tem a empresa, coloca à venda com preços com desconto, pagamento à vista, o parcelamento é mais alongado e a população já sabe que desse bota fora. Então está deixando alguns produtos, alguns itens que não comprou no Natal para comprar agora. Normalmente é alguma coisa que faltou do Natal, e a gente tem percebido, o comerciante tem nos alertado, que muitas famílias saem em viagem para se encontrar com parentes, com amigos, e levam esses produtos, né? Então é uma forma de economizar, do consumidor economizar. Quer dizer, ele fez um planejamento, comprou ali o trivial no Natal e agora aproveita essas liquidações. Eu confesso que eu sou um desses, viu? Eu acabei ontem até adquirindo um produto que eu estava procurando já desde novembro, né? Esperei a Black, não veio no preço que eu queria, aí fui nesse Natal, não tava, e ontem tava num preço legal e eu acabei fazendo a aquisição. Acho que muitos consumidores estão assim. Antes da gente continuar falando do bota fora, como é que foi no geral, tanto a Black Friday como o Natal? Veio dentro das expectativas, Leon? Veio dentro das expectativas, o comerciante faturou o que imaginou que faturaria. O público, o consumidor compareceu, fez suas compras, e também a Black Friday já se notabilizou, já está em, assim, aquela ideia antiga de que se subia o preço para quando chegar na Black Friday cortar pela metade e ficar no preço. Metade do dobro. Metade do dobro, isso daí já não existe mais, o comerciante já se conscientizou dessa situação, então realmente são promoções que valem a pena para o consumidor. E para o Natal, também o comércio reagiu bem, a população compareceu, fez compra, E está de bom tamanho, as vendas foram boas. Esse movimento todo que a prefeitura trouxe de festa, shows ali na Praça Rui Barbosa, o Papai Noel ficando na casinha, isso tem trazido, trouxe um movimento adicional? Houve uma percepção de que a população deu respostas em relação a isso? Sim, houve essa percepção. Até porque esse show ali na Praça Rui Barbosa agrega o público e sempre tem um que vai ouvir o show e o outro vai fazer compra. Então, foi muito vantajoso para nós. E a tradicional subida do Papai Noel pela Batista de Carvalho, parando ali na Praça Rui Barbosa, também é tradicional e foi muito bem feita. A CDL colaborou nessa chegada do Papai Noel, colaborou com os enfeites da Rua Batista de Carvalho. Então, para nós, deu tudo certo esse Natal. Tirando aquele transtorno inicial ali daquela reforma das primeiras quadras da Batista, como é que foi no fim de ano aí? Houve uma promessa de que, pela prefeitura, de que as obras seriam interrompidas, a infraestrutura seria garantida. Nós trouxemos aqui imagens de alguns ladrilhos, alguns pisos, né, entretavados, sem colocação, com risco aí até de acontecer algum acidente. Isso criou algum transtorno para os lojistas ali ou de alguma maneira contornaram o problema? De alguma maneira contornaram o problema. A população foi avisada de que haveria um certo transtorno ali na quadra 2 da Batista, mas nada que fizesse nota e tal, correu tudo bem. Agora, ô Leão, o que você identifica, né, de que ali em relação ao centro da cidade, né? Nós temos muitas lojas que estão fechadas, né? Notadamente as das primeiras quadras, né? Eu tive no calçadão por algumas vezes, né? E eu tenho observado um pouco isso, né? Algumas lojas muito potentes e expandindo, outras nem tanto, né? Nós estamos em que momento aí? O investidor está aguardando talvez um sentido maior de habitação no centro da cidade ou eventualmente a saída da prefeitura em 2027, porque agora a promessa é 27 de ocupar lá a estação ferroviária. O que falta, né, para a gente voltar a ter aquele brilho que o centro da cidade sempre teve? Eu sou de uma geração que a gente ia ali à noite batistar, né, olhar as vitrines. A gente fazia o nosso lazer muito fortemente ali no centro da cidade. O que você, na sua visão, está faltando ali? Na minha visão, o empreendedor precisa empreender mais ali na quadra 1 e uma parte da quadra 2. Como são, nós temos que, não podemos esquecer que antigamente na Praça Machado de Melo havia o ponto de ônibus do Expresso de Prata, havia a estação ferroviária, então o fluxo de pessoas ali na quadra 1 e quadra 2 era muito maior. Com a criação da estação rodoviária e com o fechamento da estação ali, ficou meio que perdidas aquelas quadras 1 e 2. Agora, há um tempo atrás, eu acho que mais de quase um ano, a prefeita mudou 16 linhas de ônibus parando ali na Praça Machado de Melo. Isso deu uma alavancada, porque desce e sobe aquela rua. Então, o empreendedor, o comerciante, precisa tomar pé nisso também, que não está morta, não estão mortas aquelas duas quadras, não, principalmente a quadra 1. Tem vida, há transeuntes andando por lá, é só uma questão de trazer a loja certa para o lugar certo. Agora, Leon, a gente vê também o crescimento do comércio periférico, né? Os pequenos supermercados estão crescendo muito, a gente vê com um bairro como Meridó, tem praticamente uma cidade dentro da cidade de Bauru, né? Tem vida própria, né? Eu cada vez que vou na Bela Vista, passo por lá da onde eu nasci, eu verifico ali açougues, né? Academias, quando você vai na Vila Falcão, o número de agências bancárias já foi maior, mas tem supermercados. Quando você está ali no Redentor, é um comércio pujante também. Como é que a CDL vê essa questão da expansão desses negócios e que tipo de apoio a entidade pode oferecer para esses empreendedores? Então, nós estamos cientes disso e já não é de agora, já faz um bom tempo. Eu acho que iniciou mesmo com o Meridota. A criação, que o Meridota ficou meio afastado da cidade. É verdade. Então, eles começaram ali a desenvolver esse centro comercial e foi muito bem recebido pela população ali do bairro. Então, é uma forma. Depois, por outro lado, a subida ali para Getúlio Vargas, de várias empresas de comércio, né? Falcão e tudo. Então, a CDL está atenta a isso, e nós fazemos também alguns eventos fora do centro da cidade, não fica só restrito à Batista de Carvalho e às perpendiculares, né? Nós levamos o carro de som lá para fazer propaganda de algumas lojas e tal, então nós estamos inteirados disso. E é uma realidade que já está consolidada na cidade de Bauru. Você não precisa sair do seu bairro, atravessar a cidade para vir comprar algum produto aqui, porque eu tenho certeza que no seu bairro já tem. E aí, então, há uma dinâmica da entidade também ir ao encontro, né, dessa questão. A gente vê a rede bancária também, né, as Exatamente. Cooperativas de crédito chegando, uma expansão, por exemplo, da Sicredi, muito periférica também, tem outras cooperativas chegando na cidade. Eu acho que isso é um olhar, né, de um crescimento mais sustentável, né, que você tenha as entidades apoiando, ao mesmo tempo você tem uma expansão e uma, eu acho que o grande desafio, né, Leão, é a vida longa dessas empresas, né, e aí o Sebrae tem um trabalho também importante, principalmente com os pequenos, né, para que aquela métrica, né, e aquela estatística terrível, né, de que 90% dos negócios fecham no primeiro ano sejam menores, já está abaixo de 50%, mas é sempre um desafio empreender, né? É sempre um desafio e nós temos que ter em mente, ou eu, pelo menos eu penso assim, o comerciante é o único que não precisa ter curso nenhum, ele só precisa ter vontade, ter disposição e acertar o produto que vai vender. É só isso que ele precisa, né? E ao encontro disso, você bem falou, os bancos se descentralizaram, as Sicoob, as cooperativas também se descentralizaram, porque é muito mais fácil no lugar em que ele mora ter um banco, uma agência bancária, alguma coisa assim, longe do centro da cidade, onde não precisa haver o deslocamento. São 6:12, estamos entrevistando Elião Ponticelli Júnior, ele que é consultor jurídico da Câmara dos Dirigentes Lojistas. Temos uma participação aqui no YouTube, o do Caio Nascimento. Pergunta ao doutor Elion se conseguimos um exemplar do estatuto da CDL para o nosso escritório de advocacia. Família Joaquim Josino, mandando mensagem. O Joaquim Josino, tradicionalíssimo, né? Lembra da revista que ele publicava e tudo mais, né? Então, de olho no estatuto, é isso? Está no site, né, da CDL? Eu acredito que não esteja, mas se for lá na CDL, o Edio consegue uma cópia para ele sem problema algum. Então, tá aí já. O estatuto também está registrado no cartório de títulos e documentos. Que é público, também, né? É público, tem acesso lá sem problema. Ô, Leão, como é que está a questão da inadimplência? É sempre uma preocupação. Nós temos aí as estatísticas. Pelo que eu apurei da última vez, cerca de 80 milhões de famílias brasileiras têm alguma dívida. Desses, mais ou menos 20% estão com alguma coisa em atraso, né? Como é que está no banco de dados aí do Boa Vista, do SCPC, né? Como é que está essa questão aí envolvendo adimplência e inadimplência? Inadimplência. Então, eu trouxe aqui a nossa estatística. Em dezembro do ano passado, nós incluímos, ou seja, negativamos 453 pessoas. Tá. Esse ano... 2023. 2024 foram 826. No ano todo isso? No mês de dezembro. Não, só dezembro. Você está comparando dezembro com dezembro. Praticamente dezembro, o dobro. As exclusões, quer dizer, aquele que pagou a conta e limpou o nome, nós tivemos 186 exclusões em 2023 e 164 em 2024. Ou seja, menor número de exclusão, maior número de inclusão. De inclusão, ou seja, menos pessoas pagaram a conta. Isso é um sintoma de que a coisa... Faltou dinheiro. A caristia talvez seja um dos motivos. Um dos motivos. Há um olhar de que o nível de emprego tá bom, né? Nós temos aí a transferência de renda, mas muita gente está tendo surpresa na hora de pagar a conta no supermercado, né? Agora, tem outro dado interessante que a gente utiliza. São as consultas. Que é um termômetro para ver se... Quanto mais consulta, mais apetite em gastar. É o apetite. Então, vamos tomar por base que outubro de 23, que tem o Dia da Criança. Tá. 23, 9.850. 24, 10.340. Então, aumentou o número de consultas. Não, 23, 23 mil, você falou. Não, 23... Outubro de 23. 9.850. Ah, 9 mil. É. Em 24? Em 24, 10.344. Quer dizer, mais pessoas compareceram às lojas e a loja consultou o cadastro. Agora, qual é o ciclo para negativar? Normalmente é a inadimplência depois de uns 2 meses, né? Que tem esse ciclo, não? Só para a gente entender, né? Porque houve um aumento em dezembro, né? Isso. Se houve um incremento de consultas, não necessariamente esse incremento levou à inadimplência, porque pode ter sido um processo que se arrastou durante o ano. Então, a pessoa comprou lá em fevereiro, março, pagou a primeira prestação, pagou a segunda, chegou um momento e ficou... É um processo, é tão automático assim, né? Então, nós vemos que o dia da criança, o consumidor fez a compra e em dezembro ele já estava... Ou seja, ele não pagou as prestações. Ele não pagou as prestações. Da mesma forma, em novembro nós temos a Black Friday, houveram 8.381 consultas. Agora em 2024, 8.833. Ou seja, o povo quer consumir. Está com vontade de consumir. Agora, Leon, não distorce um pouquinho essa leitura da consulta quando você tem outras modalidades de pagamento, por exemplo, o cartão de crédito? Porque no cartão de crédito quem assume o risco é a operadora, é né? É a operadora. Se a pessoa tiver limite ali, então vamos falar assim, das compras menores, pode ser que o cartão de crédito, uma parte da população, seja o caminho. Para as compras maiores, aí é a consulta mesmo no banco de dados, né? Porque aquela história, eu não tenho limite para comprar uma geladeira. Né? Então eu acabo fazendo o carnezinho. E tem muitas lojas que forçam o carnezinho até para você voltar na loja lá e fazer uma nova compra, né? O crediário próprio, né? Exatamente. Loja. Então esse crediário próprio aí é o termômetro das consultas feitas aqui, né, nesse período do ano aí. E aí tem a questão dos juros, né? Que também vem em alta, né? E isso pode, de alguma maneira, também levar à inadimplência, né? A pessoa assume um valor de prestação maior do que a sua capacidade de pagamento, porque o juro embutido, e aí é uma realidade, né? A taxa de juros sobe, a captação de recursos tem uma alta de taxa, o banco oferece crédito a uma taxa maior, se houver inadimplência, então tem um adicional de risco na operação, né? E isso cria um ciclo ruim para o consumidor, que por vezes fala, o produto é 1.000, mas no fim ele está pagando 1.800, 2.000, a hora que chega ali entre pagar a conta de água, conta de luz, ele acaba priorizando e deixando o carnezinho para trás, né? De lado, né? Então, eu acho que aí também, na outra vez que eu estive aqui, eu comentei sobre isso, da educação financeira, né? Falta ainda a população a educação financeira, porque o consumo está batendo na porta, todo dia é um produto novo, é um lançamento, alguma coisa, e o consumidor fica com vontade de adquirir. Né? Então não consulta a sua cadernetinha lá de lançamento para ver se ele tem. Em economia a gente trabalha lá a disciplina de microeconomia e fala assim, ó, você precisa despertar o desejo do consumidor, né? Só vai ter valor econômico se ele desejar, você tem razão, né? Com esse avanço de cada coisa que você pensar, você já tem alguém ofertando, né? E a pessoa vai pôr um supérfluo aqui, outro supérfluo ali, outra na hora que chega para pagar o essencial, já o dinheiro acabou, né? E a sociedade, né, Edilon, também, de certa maneira, muita gente se sente mais incluída se tiver ali com aquele relógio novo, se botar um sapatinho um telefone melhor, e aí você tem toda essa questão da sedução também, né? Da sedução. Que é outro desafio aí, né? E a pessoa tenta cortar o básico para poder adquirir o supérfluo, né? Eu tenho visto isso. Você passa na rua, você vê as mocinhas, os mocinhos, tudo com celular novo e tal. Aí entra numa loja ou entra no lugar de trabalho, você fica imaginando quanto pode ganhar por mês, né? 2.500, 2.000, se tanto, 1.800. E pode estar comprometendo, às vezes, 2, 3, 4, 5 meses do salário com aquele aparelho celular. Que não é não é do serviço, né? Hoje o aparelho celular é necessidade. Mas é uma necessidade que você não precisa ter o top de linha para você fazer o mesmo serviço, o mesmo trabalho, né? Um celular de tamanho médio aí, de capacidade média, atende da mesma forma. Mas o iPhone, o Samsung, Motorola, então eles têm os atrativos aí que faz com que a pessoa... Eles vão enfiando cada vez mais aplicativos, você precisa de cada vez mais memória, precisa modernizar, é assim que a indústria gira. Eu até brinco quando eu faço as palestras de finanças pessoais, falo, existe vida além do celular. Existe. E o iPhone já está com data pré-determinada para entrar em extinção, né? Aquele 6, 7, já tem o calendário dele para se extinguir. Então, quem ainda tem que ficar de olho aí para se atualizar. A indústria vai se atualizando nesse aspecto. O Leão, voltando à questão do bota fora, vai ter as bancas na rua também ou dessa vez não? É dentro da loja só? Não, o bota fora é por causa disso mesmo. Bota fora não é bota fora no sentido de bota fora o estoque, não. É porque botou fora da loja mesmo. Fora da loja. Tem uma banca ali. É uma banca na calçada, as araras ali na calçada. O comerciante, o funcionário, o comerciante fora também, chamando o cliente, mostrando a mercadoria ali na rua, né? Então, esse é o sentido desse bota fora. E dá bastante resultado, viu? Porque às vezes a pessoa se sente intimidada, às vezes, de entrar em determinada loja. Mas tendo a mercadoria ali fora, ele se sente obrigado a passar por ali, mexer na mercadoria e acaba comprando. Perfeito. O Ed me mandou aqui um jornal Valor. Preciso ver o que você quer falar, que ele manda todas as notícias que eu dou valor. Tá difícil aqui eu saber o que você quer, hein? Tá aqui, ó, superávit comercial, recua. Tá. Mas ele tá dizendo que nós estamos indo bem aqui, viu, o Ed? Então tá bom. Tá. Depois aumenta o cachê, né, Leão? Sim, tem que aumentar, porque ele fica fiscalizando ele lá, fica, né? Ele aumenta o honorário, poxa vida. Ô, Leão, do ponto de vista da reforma tributária, né, o que é possível fazer para trabalhando já para o comerciante não ter surpresa, porque nós já vamos ter algumas etapas agora. Claro que esse projeto todo é até 2033, mas muda a questão do tomar crédito, débito, né? Pode ser que tenha ali alguma surpresa. Eu acho que a área de serviço, quando se der conta, vai falar: nossa, a conta é essa, né? É alta. Porque houve uma certa desoneração de alguns produtos, e é normal. A sociedade hoje está muito mais tomando serviços, né? Que tipo de trabalho você imagina que é possível fazer, e não só com o CDL, juntando a Associação Comercial, o Sincomércio, as empresas do setor, para esse empresário, empreendedor, já entrar nesse universo novo que vem por aí? Eu sou do direito já faz 42 anos inscrito na OAB, então eu sinto que o comerciante, ele não é antenado com as mudanças. Ele não procura o contador dele, o advogado, para se modernizar ou para conhecer as mudanças que são feitas. Então, é isso que você falou. De repente, tem uma surpresa de aumento de alguma taxa, aumento de algum imposto, que ele não estava esperando. Então, eu acho que agora é o momento do comerciante, do empresário, procurar o seu contador e se inteirar das mudanças que são feitas para o ramo dele, né, para não ter surpresa para frente, porque a mudança é bastante drástica. Perfeito. Oi, Leão, para a gente finalizar, para esse ano, o que vocês estão imaginando aí? Com essa taxa de juros um pouco mais alta, quando nós tivemos uma inflexão da cotação do dólar, eu tenho informações de várias indústrias que pretendem reajustar entre 8% e 15% alguns produtos, notadamente porque eles estão repondo os insumos, já estão vindo majorado, então nós poderemos ter um impacto nos preços finais, o que acaba afetando o varejo de uma forma geral. Como é que vocês trabalham para esse ano e qual é o olhar que o CDL tem do ponto de vista desse ambiente econômico e principalmente o impacto do dólar e dos juros para o varejo? Nós estamos vendo que, por exemplo, o produtor rural, ele está tendo uma vantagem muito grande com o aumento do dólar, porque ele comprou o gado com o dólar em valor menor e está vendendo com o dólar está tendo um lucro. Mas está esquecendo que vem um insumo depois disso, que é tudo importado, com o valor majorado. A CDL, em termos de comércio, nós estamos acompanhando esses aumentos e informando o comerciante que para tomar cuidado, verificar o valor de venda do produto dele para que não haja um deságio lá na frente e falar: pô, eu estou vendendo minha mercadoria com um valor menor do que eu comprei, né? Na hora da reposição do estoque, essa reposição vai vir com valor muito alto. Então, essas orientações a gente tem passado para o comerciante para ele ficar atento com essa mudança que está havendo aí na economia do Brasil. Mas você vê com otimismo, mais realismo, pessimismo? Acho que é um ano de dificuldade. Qual que é a tua leitura? A minha leitura, no momento, ainda não é um ano de dificuldade. Eu acho que a gente só vai ver isso, se acontecer, depois da metade do no segundo semestre. Eu acho que é ali que a coisa pega. O primeiro semestre é bastante light, né? Nós temos o janeiro, daqui a pouco entra o carnaval, não sei o quê, Dia das Mães. Então, passa meio que batido essa situação aí. Você vai empurrando um pouquinho, empurrando, aí no meio do ano você se dá conta. No meio do ano você se dá conta e fala, bom, agora eu preciso ver como é que eu vou reagir, né? Normalmente é sempre assim no Brasil, né? Verdade. Ô, Leão, para a gente, então, agora sim, finalizar, vai de que período, até que período aí o Botafora lá na Botafora é 9, 10 e 11. 9, quinta, 10. Sexta e sábado. Então começa agora quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado. Comércio abre no horário normal? Horário normal. Normal, horário, né? Normal. A única novidade é os produtos mesmo. Do Botafora, todos na calçada. E até lá. 70% de desconto. Até 70% de desconto em algumas mercadorias, pagamento à vista, parcelamento amplo. É a mercadoria normal, não há nada de... Ninguém vai desovar aquilo que ninguém não está mais, ninguém vai desovar, né? Aquilo que está lá no... Ninguém compra, no que ninguém depósito compra. Lá, não. É a mercadoria... É porque o consumidor fica nessa. Fala, põe lá desconto, mas eu chego lá, o que eu quero não está. Nesse caso, não. São mercadorias ali do normal, do giro normal, do giro, né? Giro normal. Que vai ter mesmo essa vantagem para o consumidor. Ele vai ter essa percepção da vantagem. Isso, e os comerciantes foram orientados a aproveitar esses 3 dias aí para realmente fazer... a venda para poder renovar o estoque. Então, já está consciente, eles já estão conscientes que esse é o intuito. Não é ficar segurando a mercadoria para tentar vender depois. É já vender, já pega o dinheiro, já vai fazer outra coisa. Repõe o capital de giro. Repõe o capital de giro. Já pensa aí no outono, que vem o inverno, o outono e inverno que vem depois, aí vem o Dia das Mães, aí vai o ciclo, vai andando. O ciclo vai andando, é isso mesmo. Muito bem. Elião Ponticelli Júnior, obrigado pela sua presença aqui, pela entrevista. Um excelente ano para você e para todos lá da Câmara Dirigente Logista. O Dair está lá mandando. Tá o Ed, lá não, mandando. O Ed continua mandando, né? Continua mandando, o presidente nosso é o Dair. Ele fica bravo comigo quando eu falo isso. Muito bem. Elião, um abraço para você, um excelente 2025, viu? Para vocês também, a Lorena, você, os ouvintes. E estamos à disposição, que precisar da CDL, estamos lá aguardando. Esse foi Elion Ponticelli Júnior, consultor jurídico da CDL. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, porque logo na sequência nós temos a participação do Alexandre Colim e também as notícias da política local, hein? E aí, já se deu conta aí dos 10,5% de aumento na conta de água? Ah, não? Na próxima você vai ver. A gente volta já. Cidade 360, volta já. Farmácias Nissei, mais de 35 anos cuidando da saúde de toda a família. Com atendimento de confiança nas lojas físicas, no e-commerce ou no televendas, a Nissei é mais medicamento, mais bem-estar, mais beleza e mais conveniência, proporcionando economia aos clientes até no precioso tempo. A Nissei é a maior rede de farmácias do Paraná e uma das 10 maiores do Brasil, presente em 3 estados, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Vem pra Nissei. Nissei, mais que farmácia. Onde a gente aprende, a gente brinca, fica contente. Escola que me dá atenção, escola que tem tradição. Seja Domus Educandi. Aprender aqui é mais divertido. Educação infantil e ensino fundamental. Matrículas abertas. Aqui criança gosta de estudar, criança gosta de aprender. Rua Inácio Alexandre Nasralla, 150 Bauru. Ligue 3234-5135. Domus Educandi. Pensou em carro? Pensou em Proeste Nissan. Temos veículos 0 quilômetro e seminovos bem aqui, esperando por você. Contamos também com uma equipe especializada e a tecnologia japonesa Nissan para garantir um serviço de qualidade e procedência em seu veículo. Quer saber mais? Venha nos fazer uma visita. Avenida Rodrigues Alves, 2245. Grupo Proeste, há mais de 30 anos te levando mais longe. Juntos salvamos vidas. 96 FM. Para você que busca o melhor para o seu veículo, apresentamos os lubrificantes Vorax, sinônimo de excelência e desempenho. Uma completa e moderna linha de óleos para motores fabricados pela Energis Age Agroquímica, empresa certificada ISO 9001 e 14001. Você encontra toda a linha de lubrificantes Vorax no distribuidor exclusivo Onofre Barbosa de Bauru. Vorax é a proteção que o seu motor precisa para trabalhar em alta performance. Lentes em dobro? É isso mesmo que você ouviu. A Ótica Especialista está com uma promoção imperdível. Comprando um par de lentes de uma destas marcas, Varilux, Zeiss, Kodak, Roya ou Rondstock, você ganha outro par totalmente grátis. Vou repetir. Comprando um par de lentes Varilux, Zeiss, Kodak, Roya ou Rondstock, leva outro par totalmente grátis. Consulte o regulamento da promoção nas lojas. Promoção de lentes em dobro é só na Ótica Especialista. 5 lojas em Bauru. Batista de Carvalho, quadra 5, Gustavo Maciel, quadra 20, Bauru Shopping e Boulevard Shopping e Comendador José da Silva Marta, quadra 4. Ai, eu tô cansada dessas lojas com fila. Demora pra atender e sem lugar pra parar o carro. Que maravilha a minha papelaria, vista completa com economia. Que maravilha a minha papelaria, papelaria é na Maravilhas. Que maravilha a minha papelaria, papelaria é na Maravilhas. Maravilhas do Lar é a minha papelaria. Muito conforto, sem filas e lojas com estacionamento. Minha papelaria, Maravilhas do Lar. 96 FM. Trabalhando muito e se divertindo pouco? Sua vida sexual não está legal como deveria? No Instituto Homem ajudamos você a equilibrar trabalho, saúde e prazer. Não deixe o estresse afetar a sua vida íntima. Agende agora sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Instituto Homem. Flávio Machado, 196137. Toda segunda, 7 da noite, 96 Mais Saúde. Acompanhe aqui no YouTube ou Facebook da 96 FM. Informações e dicas de saúde e bem-estar. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Em Bauru, conte com 5 agências, aplicativo e todos os nossos canais. Abra já sua conta. E Zeiss Vision Center Bauru, mais que uma ótica, uma Zeiss Vision Center. Ao longo de 35 anos, a Refrigás se tornou uma das maiores distribuidoras no ramo de refrigeração e climatização do país. São 5 lojas, uma equipe com mais de 130 colaboradores. Tudo para atender com excelência o técnico e comerciante em refrigeração. Refrigás, desde 1989. Lojas em Bauru, Marília, São Carlos, São Paulo e Três Lagoas. Você está ouvindo Cidade 360. Jornalismo em todos os ângulos. Agora são 7 horas e 33 minutos. Você está acompanhando aqui o Cidade 360, que abre espaço para nossa equipe conectada com a cidade. Alexandre Colim, o que você traz para a gente agora, Colim? Quadra 6, Café. Quadra 6 da Avenida Rodrigues Alves, no centro, e toda essa quadra. Atenção, pedestres, atenção, motoristas. Toda essa quadra, repito, vai ter que passar por uma grande intervenção nessa terça-feira. Aliás, as primeiras equipes do DAE já começaram a chegar, alguns funcionários já estão posicionados aqui. Essa intervenção, essa grande obra deve começar a qualquer momento, na realidade é uma obra de reparo. Aqui na quadra 6, Caféu e Lorena e a nossa audiência, um vazamento, mas assim, eram vários pontos, vários vazamentos de esgoto. E aí todo esse esgotão a céu aberto ficou por alguns dias tomando conta, vazando. Ontem no Balanço Geral da Record Paulista a gente mostrou toda essa situação. A repórter Halime Góes estava aqui e constatou como é que ficou a situação das pessoas que precisam. As pessoas não conseguiam ficar no ponto de ônibus. Imagina só um esgoto a céu aberto, correndo morro abaixo e as pessoas tendo que ficar naquele ponto de ônibus ali. Agora o DAE vai fazer então essa intervenção, prometeu a realização para essa terça-feira. E atenção, motoristas, a faixa de rolamento da direita na pista sentido Vila Falcão ou sentido bairro, essa faixa de rolamento ela deve ser interditada durante todo o dia, até porque, repito, se trata de uma grande intervenção. Portanto, só vai estar liberada para o tráfego a faixa de rolamento da esquerda. Vai haver um afunilamento e aí a consequência, evidentemente, é o trânsito que deve se formar aqui nessa região da cidade. Portanto, quadra 6, Avenida Rodrigues Alves, centro da cidade, o esgotão a céu aberto, a promessa de que ele acabe definitivamente nessa terça-feira. A promessa de que o trabalho provavelmente não seja concluído nessa terça e vá até o período da manhã de quarta-feira. Ou seja, até lá, as outras equipes do DAE estão chegando aqui, outras equipes do DAE, mais equipes do DAE, elas estão utilizando o estacionamento aqui de uma grande loja que fica aqui na quadra 6, ou seja, essa intervenção ela deve começar agora, vai durar até amanhã. Portanto, atenção pedestres, atenção motoristas, isso deve comprometer inclusive, Cafeu, a questão ali do ponto de ônibus. Aquele ponto é o único que a gente tem aqui na quadra 6, ele não deve funcionar. Ele vai ficar, obviamente, né? Vai haver ali um impedimento, as pessoas não vão poder desembarcar ou embarcar, portanto, isso também deve afetar a questão do deslocamento de muita gente que desce ou embarca desse ponto que fica, repito, na quadra 6. Portanto, muita atenção pedestres e motoristas. Tudo isso deve rolar ao longo dessa terça-feira e até amanhã de quarta, essa grande obra para cessar de uma vez por todas um grande vazamento de esgoto que existia por aqui, segundo comerciantes, enfim, as pessoas que passam aqui por essa região, existia pelo menos uma semana, a situação estava desse jeito. Até amanhã, a promessa é de que a situação esteja definitivamente resolvida. Informamos em nome de Brambila. Acreditando no futuro. É, o que a gente espera é que a Indube sinalize com muita antecedência, né? Não tem sido essa tônica, né? Quem tá vindo lá da Pedro de Toledo precisa ter já orientação para eventualmente evitar passar por aí, porque como você colocou, vai ter um afunilamento e aí aquela coisa, onde você tem um movimento diário com dois veículos, vai ter um só, vai dar congestionamento. Então, se colocarem placas lá atrás, já indicando um plano B, que seria subir e pegar a rua Cussi Júnior, já ajudaria muito. Na realidade, é o sentido contrário, viu, Cafio? É o contrário. É o sentido Vila Falcão, é o contrário. Ah, tá, não, desculpa. Não, você tem toda a razão. É verdade. Você tem toda a razão. Então, colocar lá atrás. Um anúncio, em Fio Gote, estará orientando, né, umas duas ou três quadras antes, para que o motorista, então, que vem pela pista sentido Falcão, ele tenha a possibilidade, por exemplo, de descer em relação ali à rua 1º de agosto, e aí depois subir mais duas quadras, ou subir e utilizar a Duque de Caxias. É uma possibilidade que a gente espera, não é? Que o Gote faça esse tipo de orientação. Eu, pela posição da câmera, eu tava olhando daqui, estava imaginando mais perto da Câmara Municipal do que do outro lado, mas está correto, é no sentido oposto. Então, tudo o que eu falei serve lá para começar lá nas Nações Unidas, né? Fazendo a orientação a partir dali. E tem também se bota fora aqui, daqui dois dias, né? Tem que estar tudo bem aí para o centro da cidade poder receber os consumidores. Bom, o Colim volta daqui a pouquinho, ele com o Douglas William, para as questões do trânsito aqui na cidade de Bauru. Quando chega o cafezinho aqui, viu, Lorena? Certa, hein? Aqui, a Jéssica trazendo pra gente. Muito obrigada. Café de um pãozinho de queijo hoje aqui, hein? Ah, que delícia. Tem que matar a vontade aqui. Um bom dia pra você. Falar nisso, vou aproveitar e agradecer aqui a parceria com a Metropolitan Restaurante, né? Que voltou às suas atividades normais. Agora você tem o café da manhã ali de hotel, que você pode pagar a parte. Trago imagens para quem acompanha nas redes sociais. Na hora do almoço tem a comida aquilo, que é uma das melhores da cidade. E se você tiver também algum evento, você pode alugar. Olha esse café da manhã. Isso é a questão. Olha que coisa maravilhosa. Eita, nós, hein? Para quem acordou às 4 da madrugada, vamos nessa. Então, um abraço aí pro Gustavo. Um bom ano para vocês aí no Metropolitan, renovada a nossa parceria. Seria em 2025. Vamos falar da política local, Lorena? Vamos falar da política local, porque o Conselho de Administração da Coab confirmou Everton Basílio para o cargo de diretor-presidente nesta segunda-feira, após a indicação feita pela prefeita Suelen Rosin no final, né, da última semana. Bom, vale lembrar que o Everton Basílio é servidor de carreira da prefeitura, ele é formado em administração de empresa e tem pós-graduação em direito administrativo. O Everton ingressou na prefeitura como técnico em gestão de convênios e já exerceu cargos dentro da Secretaria de Economia e Finanças, como chefe de seção da tomada de contas, consultor financeiro e diretor do Departamento de Finanças, e foi secretário de Finanças de 2021 a 2024. Você sabia que ele trabalhou em rádio ou não? Trabalhei com o Everton na... Na Auri Verde? Na antiga Auri Verde. Então, trabalhamos juntos. Ele trabalhava na parte administrativa, não é isso? Não, técnico de som. Técnico de som. A parte do som, ele era o cara por trás do... Ô, Everton, quando você estiver de férias... Bora, como eu trabalhei em rádio, matar saudade. Bom, o Everton, ele substitui o Everson Demarque, que ficou no cargo de novembro de 22 até o fim do ano passado, e agora assume a Secretaria de Finanças. A aprovação do nome de Everton Basílio foi unânime pelos 5 membros do Conselho de Administração. E aí um grande desafio, né, Lorena? Porque tem dívida bilionária, B de bola, né? Com, se você somar todos os contratos... Havia uma possibilidade de um acerto de contas com a Caixa Econômica Federal, alardeado pelo Executivo Municipal no início do ano passado, não aconteceu. Alguns 15, 16 contratos que, por conta de prescrição, de uma série de questões, foram eliminados, mas ainda continua, na minha ótica, Coab e Funprev, os dois grandes entraves que podem comprometer, inclusive, o futuro do aporte para investimento nessa cidade. Vamos ficar atento. Boa sorte aí, ô Basílio. Tomara que você consiga equacionar aí. Bom, e a Prefeitura de Bauru, por meio da Comissão de Contratação, julgou improcedente o pedido de impugnação do edital de concessão dos serviços de esgotamento sanitário de Bauru, que foi protocolado pelo advogado e ex-vereador Coronel Meira. A decisão foi tomada após parecer técnico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é a FIP, responsável pela elaboração do modelo de concessão, que envolve o investimento de 3,5 bilhões de reais e ratificada pela prefeita Suelen Rosin. Bom, a licitação estabelece como critério de julgamento a combinação de menor valor de tarifa com melhor técnica de construção, considerada ilegal por Meira e contestada pelas maiores empresas de saneamento do Brasil. Ou seja, quem opera no setor, mais um advogado está dizendo que não, é ilegal, mas a comissão da prefeitura, como ela que fez todo o arranjo, está dizendo, não, vocês é que estão errados. O pedido é para que houvesse uma avaliação técnica objetiva para escolher entre as empresas participantes com atestações robustas, como as exigidas em concorrências desenvolvidas pelo BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O Meira, segundo coloca, o edital viola a nova lei das licitações, que restringe a adoção desse critério em situações excepcionais, em especial serviços predominantemente intelectuais. A alegação de Meira acrescenta ainda haver jurisprudência dos Tribunais de Contas Estadual e da União, como o TCU e o TCE, com decisões no mesmo sentido. Já os técnicos da FIP dizem que a lei de concessões permite adotar o critério preço e técnica, e a nova lei de licitações não limita a serviços de natureza predominantemente intelectual, prevendo também a hipótese de obras e serviços especiais de engenharia que admitam soluções alternativas à execução, com repercussões significativas e mensuráveis sobre a qualidade. Para Meira, este modelo viola os princípios constitucionais da eficiência e economicidade ao atribuir peso de 70% à nota técnica e à manifestação do TCE pela ilegalidade de critérios similares em concessões de saneamento. Já a comissão rebate que a nova lei de licitações admite a utilização da proporção 70% a 30%, bem como a apresentação de atestados e a atribuição de notas a quesitos qualitativos, como a capacitação e experiência do licitante, a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho e também a qualificação das equipes técnicas. Neste sentido, o município também afirma que a exigência de apresentação de diagnóstico do sistema atual está prevista na demonstração de conhecimento do objeto que foi citado no trecho. Acrescenta também que os estudos elaborados estão disponíveis para todos os licitantes na página de concorrência pública no site da prefeitura. A medida, porém, é considerada por Meira como, abre aspas, critério excessivo subjetivo, fecha aspas, e também, abrindo novamente aspas para o Meira, uma vantagem desproporcional aos clientes dos autores dos estudos da modelagem de concessão, fecha aspas. E o Meira tem razão, né? Porque quem fez a modelagem já tem o conhecimento prévio. Além disso, tem uma série de apontamentos aqui que não foram só levantados pelo Meira, em audiências públicas, em reuniões públicas, apontados por outros advogados técnicos. É um projeto de 3 bilhões e meio de reais. Se não tiver nos conformes, vai dar problema. E sabe o que vai acontecer? Retardar a solução para o problema do esgoto na cidade de Bauru, ou seja, a judicialização de... Se a concessão já é ruim em si, a sua judicialização pior ainda. Então, vai ter muita coisa e, obviamente, que o Meira não vai deixar barato, vai recorrer e certamente acionará outros tribunais, né? Nesse caso foi só a comissão. 7h43. Um entre os nomes que foram sondados, talvez convidados para integrar o novo secretário da Prefeitura de Bauru, foi o do ex-prefeito de Lençóis Paulista, Anderson Prado de Lima, do PSD, com quem Suelen Rosin mantém uma excelente relação política. O Pradinho, como é conhecido, teria agradecido pela lembrança, mas optou por seguir em Lençóis, cidade que, além de ser a sua, será base para sua candidatura a deputado estadual. Ele pretende ser candidato daqui a 2 anos. O temor maior de Prado ao deixar Lençóis Paulista seria a incoerência de querer seguir se dedicando às causas políticas da cidade, mas prestando seus serviços em outra, certamente não pegaria bem entre o eleitorado. Bom, o Anderson espera sair de Lençóis em 2026 com pelo menos 19 mil votos da sua jornada, que seria o suficiente aí para dar um arranque, né, para a sua vaga na Assembleia Legislativa em 2027. Anderson Prado é um dos prefeitos que mais se destacaram na região central do estado, segundo consultas informais no meio político. Sua aprovação votação em Lençóis Paulista é alta, tanto que ele ajudou a eleger seu sucessor, André Pacola Sasso, que é do PP. E ele deixa o governo com um respeitável capital político e não será surpresa, porém, se ele assumir algum cargo regional no governo do estado. É mesmo, porque o PSD é do Kassab, o Kassab é o grande cacique do estado de São Paulo, ele, para ficar na evidência, pode transitar por um cargo. Tem sido muito natural que isso aconteça. Pradinho é, sim, uma liderança, mas ele sabe que não vai se eleger com os votos só da cidade de Lençóis Paulista. E Bauru é um grande centro para ele. Ele tinha essa intenção até de montar base aqui na cidade, mas preferiu ficar lá por Lençóis Paulista. E outro prefeito eleito em 2024, que certamente vai estar em sintonia futura com a Suellen, é o ex-chefe de gabinete, o Rafael Lima, do Republicanos. Rafael, agora prefeito de Agudos, leva para o secretariado nomes conhecidos e experimentados na política pública aqui de Bauru, como Leandro Joaquim, na Obras, e a Gina Chances, da Sanches, né, da Educação. Ele ontem mostrou serviço, botou em redes sociais que está fazendo uma grande limpeza aí na cidade de Agudos. Cidade de Lençóis também, viu, voltando para lá, tem a Aline Fogolin, que foi secretária de Desenvolvimento Econômico, e está trazendo nada mais, nada menos do que o Ricardo Salário, que foi prefeito de São Manuel. Ele vai ser o secretário da administração, ele começa agora em fevereiro. Estão montando um timaço lá em Lençóis Paulista, Lençóis que aumentou em muito a sua arrecadação com os investimentos ali da Bracel, vive um bom momento, claro, inflacionado também pelo boom imobiliário, mas é uma cidade que nós temos que olhar com muito respeito, com um olhar de como nós podemos fazer uma parceria posta a relevância, né, que a cidade de Bauru tem nesse contexto. O que falta para mim é alguém que possa fazer esse elo aí, né, regional, ter uma liderança, e Bauru deveria protagonizar isso. É, por falar em Lençóis, ontem a cidade recebeu uma má notícia. O grupo M. Dias Branco, detentor das marcas como Ozabete, Vitarella, Adria, Jasmine Piraquê e líder brasileiro em biscoitos e massas, anunciou o fechamento de sua unidade na cidade, portanto lá em Lençóis, que funcionava no centro e onde trabalhavam cerca de 500 colaboradores. Bom, a nota diz o seguinte, ó: reestruturação em sua unidade de Lençóis. A companhia segue investindo em novas tecnologias e modernizando suas unidades industriais, e como parte desse processo, as atividades de produção da fábrica de Lençóis serão transferidas para outras unidades, garantindo maior eficiência operacional, redução de custos, agilidade na entrega dos produtos, aumentando a sua competitividade no mercado. A empresa ressaltou ainda que reconhece a importância de seus colaboradores e está comprometida em minimizar os impactos da reestruturação. Bom, com essa reestruturação, a empresa reafirma seu posicionamento como uma empresa preparada para enfrentar os desafios do mercado e oferecer produtos e serviços de qualidade aos seus clientes e consumidores. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentos de Bauru e região, Antônio Carlos de Oliveira Mateus, o Pardal, informou que a unidade de Lençóis Paulista conta com cerca de 495 trabalhadores, a maioria do gênero feminino, com mais de 40 anos e média superior a 15 anos de trabalho na empresa. É um desafio aí para a reposição dessa mão de obra e, ao mesmo tempo, ocupar essa lacuna. Não obstante, como eu coloquei, Lençóis está num bom momento do ponto de vista do crescimento e desenvolvimento econômico. Vamos ver se todos esses trabalhadores são absorvidos pelo mercado. Agora são 7:48, é hora de um intervalo comercial, o último da nossa edição, porque logo na sequência o Gabriel Pagani vem com o mercado financeiro, o Alexandre Colim vem com as condições do trânsito. Hoje, 7 de janeiro, terça-feira, é o verão brasileiro. Cidade 360, volta já. Pra carro, moto, caminhão, Guanda Baterias. Há 30 anos, a Guanda Baterias é referência na distribuição de baterias. 3 décadas oferecendo as melhores marcas de baterias do Brasil. Guanda Baterias, há 30 anos, a nossa energia faz toda a diferença no atacado e no varejo. Avenida Nações Unidas 3845, fone 3103-0303, Bauru. Guanda Baterias, a energia que você precisa. Ótica Prime. Festival de marcas e grifes Ótica Prime. É mais do que um atendimento, é sobre uma nova experiência. Siga no Instagram, é Ótica com K, hein? Arroba Ótica Prime. Rua Rio Branco 2615, no Metropolitan Square. Ótica Prime. Ótica Prime. Era uma vez um sonho que virou realidade. Tem Casa Paulista aqui. Juntos, Sara e Alexandre tinham renda de 3 salários mínimos e conseguiram o crédito imobiliário do novo Casa Paulista. Receberam R$16 mil para dar entrada na sua casa própria e diminuir o valor das parcelas. Hoje, eles e o bebê Mikael vivem felizes com o endereço certo. Saiba mais em casapaulista.sp.gov.br. CDHU e Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, são todos. 96.9. Acrosolo.com.br. Tudo chega rapidinho no conforto do seu lar. Acessível e seguro. Tudo que você precisa e facinho de encontrar. Acrosolo.com.br. Aqui é o lugar. A Casa Sampieri agora vende também pela internet. Compre com conforto e segurança no site casasampieri.com.br. Todos os produtos a um clique de distância. Prefere visitar? Temos 3 lojas em Bauru, 2 no centro e 1 na zona sul, na rua Gustavo Maciel, esquina com a Júlia Maringoni. Quer falar com a gente? Chame no WhatsApp 14 991 62 26 11. Na Casa Sampieri, se você quer um colchão exclusivo, nós fabricamos. Visite casasampieri.com.br. Prado Rodas. Super promoção de rodas com até 50% de desconto. Leva 4 e pague até 2 rodas, dos aros 13 ao 20, em até 12 vezes no cartão. WhatsApp 981566255. Avenida Aureliano Cardia, ao lado do Sesc. 96 FM. Ele está com a gente há mais de 38 anos. Rápido e seguro, nele nós acreditamos. Pode confiar, é muito bom, eu sempre digo. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Auditoria, contabilidade e escrita fiscal. Chame o Demartino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. Chame o Demartino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Demartino.com.br. Chame o Demartino. 3227-4110. Todos os dias, na 96, você pede sua música favorita. Programador 96. Oferecimento: Demartino, um escritório de contabilidade, mas pode chamar de amigo. E Campesca, o jeito mais fácil de realizar seu sonho. Nações Unidas 970. www.campesca.com. A Motoclínica tem um recado para os donos de veículos das marcas Toyota, Honda e Nissan. Que tal, na hora da manutenção, manter a qualidade e a confiança que essas marcas transmitem? Na Motoclínica, seu Toyota, Honda ou Nissan receberá todo o cuidado, atendimento diferenciado, utilização de modernos equipamentos e profissionais capacitados. Ligue agora, 3203-4000, ou acesse motoclínica.com.br para informações e agendamento. Motoclínica. Há 52 anos, a clínica do seu automóvel. 96. Você está ouvindo Cidade 360. Jornalismo em todos os ângulos. Agora são 7 horas e 52 minutos. Mercado Financeiro. Oferecimento GR Capital, a sua assessoria BTG Pactual em Bauru e região. Faça seus investimentos com o maior banco de investimentos da América Latina. Saiba mais em grcapital.com.br ou WhatsApp 981391213. É, puxado pro exterior, o dólar teve queda, puxado pela Azul e também pelo Banco Itaú, a bolsa teve alta, mas quem traz detalhes é Gabriel Pagani. Bom dia para você, Gabriel. Bom dia, Café. Bom dia, Lorena. Bom dia, ouvintes. Exatamente. O mercado ontem, um dia de alívio, subiu ali um pouco mais forte, uma alta de 1,26%, fechou cotado a 120.021 pontos. Já o dólar, 1,14 de queda, fechou cotado a 6,11, euro 6,34 e o ouro R$ 523,29 o grama. O que aconteceu, né, de maneira geral? Brasil ontem, a gente está com uma bolsa aqui que já vem sofrendo bastante, então qualquer coisa positiva, os investidores tentam aproveitar, né? Ontem a gente teve ali a fala de alguns assessores do Trump, na verdade ele até negou no final, mas o mercado todo, não só a bolsa no Brasil, mas pelo mundo também subiu um pouco em cima dessa fala, que foi o seguinte: o pessoal está falando que eles não vão taxar as importações do jeito que eles estão falando, que vão taxar ali apenas alguns produtos ali de setor crítico. Então isso acaba tirando muita gente da lista e acaba sendo positivo. E por aqui a gente teve o Haddad ali em reunião com o Lula, ele reafirmou que não vai aumentar impostos, que não vai mexer em regime cambial, mesmo com o câmbio alto, ele não vai mexer em nada ali. O câmbio tende a se acomodar, ou seja, ele já assumiu ali um câmbio mais alto, mas falou que não vai mexer, não vai interferir. Isso acaba sendo positivo também, porque existe uma preocupação no mercado de o governo tentar querer controlar isso na marra, o que seria bem ruim. Então, isso aí já acaba tirando um pouco da frente. Podia ter subido um pouco mais o mercado, mas Petro e Vale, principalmente, ali não subiram. Vale não subiu muito por conta da China. A China também está com bastante desafio aí pela frente, viu, Rafael? Tem bastante coisa para melhorar lá, para eles tentarem se recuperar, se reerguer de maneira geral. Isso vai atrapalhar um pouco o preço de commodities por um tempo, atrapalha as ações envolvidas com commodities, isso vai continuar acontecendo por um tempo. E Petrobras, muito por conta do preço do petróleo ali, aí já é um problema mais mundial, problema de conflito e tudo mais, que acabou caindo um pouco ontem também. Para hoje, mercados, leve queda lá fora, vai ter dados de emprego lá fora, vai ter falas do Fed, por aqui tem o IPC, então são dados aí um pouco mais leves, vamos dizer assim, e o mercado vai ficar de olho nisso, a não ser que tenha alguma fala muito diferente no Fed. Deve ser um dia um pouco mais tranquilo aí, viu, Cafeu? Perfeito. Bom, e o Gabriel vai acompanhar junto com a equipe da GR Capital. O Gabriel amanhã está conosco aqui, um momento aí de mudanças, né? E o Fernando Haddad voltou das férias e o orçamento deve aprovar, então tem ainda todo esse ambiente político aí que pode impactar também nas questões econômicas. Até amanhã, Gabriel, um bom dia para você. Um bom dia, até amanhã. E você que acompanha aqui os criptoativos, né? O Bitcoin está subindo aqui, porque há um olhar também, né, de utilização mais forte dos criptoativos lá nos Estados Unidos. E o Bitcoin opera nesse momento com uma alta de 2,6%, voltou a operar acima dos R$ 600 mil, R$ 620.607. A Ethereum sobe 0,5%, do R$ 22.388. A Solana está 0 a 0. R$ 1.315 neste momento. A Shiba Inu sobe 0,8%, cotado a 14 décimos milésimos de real. São 7:56, 7:56. É hora de acionar o repórter Alexandre Colim. Ele vai trazer as últimas notícias e também as condições do trânsito nesta manhã de terça-feira, início de ano. Parece que o pessoal está meio devagar, né, Colim? Tá, situação tranquila, viu, Cafeu? Nesse momento, junção, né? Nós estamos na junção de três vias importantes. Virgílio Malta, Comendador José da Silva Marta e o comecinho da Nossa Senhora de Fátima. Tudo tranquilo por aqui. O motorista tem pela frente excelentes condições e nas três vias, em ambos os sentidos, enfim, sentido baixo, sentido centro, o motorista, repito, tem pela frente boas condições. Sinal verde para o motorista que está passando agora ou pretende utilizar esse corredor importante da Zona Sul da Seremites. As condições do trânsito têm um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Muito bem, esse é o Alexandre Colim, Douglas William, que retorna amanhã. Até amanhã, Colim, bom trabalho para você na sequência. Já foi. Muito bem. Bom, nós já estamos preparando o jornal de amanhã. Você sabe que a gente tem um encontro aqui matinal, você sai de casa muito bem informado. É uma revista, né? Você tem notícias de economia, notícias internacionais, notícia da política nacional, prestação de serviço, a questão do tempo e temperatura. Nós temos a audiência nossa, nós temos o mercado financeiro, economia local, política e sempre um entrevistado que a gente tenta trazer sempre pessoas que possam inspirar o seu dia. Rafael, antes de irmos embora, temos aqui prestação de serviço com os nossos ouvintes. Aviso de que o Farol das Nações com a conselheira Antônio Prado está apagado. E já foi falado nas 6:00 da manhã. Reforçando que continua apagado. E tem o semáforo da Vivaldo Guimarães com Araújo, que está na piscante desde ontem. É um novo semáforo que já está apresentando problemas. O amarelo problemas. Intermitente. Intermitente que não temos oficialmente na cidade, então era para estar funcionando. Exatamente. Bom, então a gente retoma amanhã, às 6:00 da manhã. Eu, a Lorena, também o Douglas William e o Alexandre Colim. E a Lorena anuncia agora a nossa próxima atração. Nossa próxima atração é ele, Verde Húngaro, o Dundum, que chega para comandar o Túnel do Tempo nesta terça-feira. Aliás, uma excelente terça para todos. Até amanhã. Esse foi o Cidade 360. Informação na medida certa. Cidade 360. De volta amanhã, às 6:00 da manhã. Oferecimento Confiança Supermercados. Participe da promoção Sonho de Milhões. São mais de 2 milhões em prêmios esperando por você. Acesse clienteconfiança.com.br e saiba mais. Abertas as inscrições para o vestibular 2025 da IT. Informações pelo site it.edu.br. Wanda Baterias. A energia que você precisa. Há 30 anos fornecendo baterias de qualidade superior com melhor custo-benefício para Bauru e região. Buranelos Despachante Aduaneiro. 16 anos ao lado dos importadores e exportadores. 3227-2794. Comece 2025 com a melhor internet do estado de São Paulo. 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99. Contrate em desktop.com.br. E Ótica Prime. Aqui você encontra Balma, Celine, Dior e Fendi. Rio Branco 2615 no Metropolitan Square. Promoção Sonho de Milhões Confiança. Ótimas ofertas e milhões em prêmios. Confira. Lava roupas em pó Omo, 2,2 kg, R$ 28,90. Arroz Pateco, 5 kg, R$ 23,50. Leite condensado semidesnatado paulista, 395 gramas, R$ 5,49. Big Chicken Perdigão, tradicional ou queijo, 1 kg, R$ 24,90. Pernil suíno com osso e com pele fresco, quilo, R$ 15,89. Participe e vem pro Confiança. Quando o assunto é refrigeração, Refrigás. 35 anos oferecendo as melhores soluções para ar-condicionado. Câmara fria, walk-in cooler, peças e componentes para ar-condicionado, geladeiras e lavadoras. Refrigás, líder em refrigeração. Bauru, Marília, São Carlos, São Paulo e Três Lagoas. Atenção! O concurso de bolsas da Unoeste está no ar. Comece o ano em uma universidade nota máxima no MEC. Com aulas em ambientes tecnológicos e inovadores, você evolui seu potencial para o próximo nível. Com o concurso de bolsas, você pode ganhar até 100% de desconto na matrícula. Prova presencial dia 26 de janeiro. Acesse unoeste.br/vestibular e inscreva-se. Concurso de bolsas é na Unoeste. Nacionais e importados, tudo no só lugar. Chevrolet Peças, oficina e autopeças pra você confiar. Chevrolet Peças, pra consertar o freio, corrigir a suspensão, acertar a embreagem e fazer a revisão. Chevrolet Peças. Chevrolet Peças, Antônio Alves 751, ligue 3233-4777. Chevrolet Peças. 96 FM. A escolha da escola deve ser algo que te move, algo dinâmico. Em 2025, venha para o Colégio Dinâmico e conquiste o incrível. Com 3 unidades em Bauru, o Colégio Dinâmico oferece educação do berçário ao pré-vestibular com excelência e infraestrutura de alto nível, utilizando o sistema de ensino Poliedro, o sistema que mais aprova. Colégio Dinâmico, a melhor escolha para construir o seu futuro. A cada dia, temos uma nova chance de recomeçar. E em cada passo rumo ao futuro, estaremos ao seu lado, compartilhando histórias, sorrisos e te apoiando na missão de transformar metas em qualidade de vida. Em 2025, e sempre que precisar, conte com quem entende de você. Presente em cada recomeço. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed. Tô chegando. Bom dia! Por aqui tá chegando o Dundum nas suas Y 908 96 FM, Bauru, São Paulo. 96 FM. 96. É muito mais rádio. Atenção, ouvintes. A nossa viagem está prestes a começar. Apertem os cintos. 2025. A partir de agora, a 96 FM traz de volta para você os grandes sucessos que marcaram época. Relembrando momentos inesquecíveis. Está começando. Túnel do Tempo. Que delícia! A sua verdadeira viagem ao passado. É a original! Muito bem, 8 horas e 5 minutos. Bom dia, galerinha! Mais uma edição do nosso Túnel do Tempo nessa manhã de terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Belezinha? embora. Começando aqui então mais uma edição e claro com a sua participação aqui no nosso WhatsApp 991239696. Curtindo o melhor do flashback até as 10 da manhã comigo aqui, Dundum no comando. E você, meu lindo, minha linda passageira. Vamos lá, ó, tem perguntinha do túnel hoje, hein? Tem perguntinha do túnel, fica ligado, daqui a pouquinho eu solto. Mas antes, vamos começar aqui essa terça-feira. Terça-feira linda, por sinal. Começando com The Cure, Close to Me. So sick, I wish I'd stay asleep. melhores do passado. Túnel do Tempo. O melhor do flashback. Túnel do Tempo. Amigo do Tempo. As românticas inesquecíveis. Aqui nosso primeiro bloco, o som de Bryan Ferry com Slave to Love. Rolou também o som de Duran Duran com Ordinary World. Anderson Mulher e também The Cure com Close to Me. Muito bem, 8 horas 23 minutos. E aí, tudo bem com você? Tudo tranquilo nessa manhã de terça-feira, hoje dia 7 de janeiro de 2025. Vamos lá então. Nossa produção já está preparando aqui a nossa perguntinha do túnel para essa manhã para você responder. Vamos lá então. Estão mandando para mim aqui um recado. Oi, oi. Ah, tudo certo, tá tudo beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Bom, seguinte, hoje eu tenho para você aqui, ó, um trechinho de uma música, e eu quero que você responda para mim, tuniano e tuniana do meu Brasil. Quem canta essa música aqui? Vira, vira, vira, vira, o meu veneno. Vira, vira, vira, vira, você vai ver. Quem canta essa música? Hã? Ó, famoso, hein? É uma banda famosa. Famosíssima. Já entrevistei eles já várias vezes. Então responda aqui no nosso WhatsApp 991239696. Qual é o nome dessa banda? Tem gente perguntando. Dundum, toca mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ok, vou colocar então. Vamos lá. Vira, vira, vira, vira, o meu veneno. Vira, vira, vira, vira, você vai ver que é bom. Que bom! Ah, ai, que saudade dessa época. Década de 80, hein? Início, vai, 83. Responda aqui no nosso WhatsApp, então, 991239696. Qual é o nome dessa... Nossa banda mascarada. Daqui a pouquinho eu volto. Segundo bloco do túnel. Túnel do Tempo volta já. A Motoclínica tem um recado para os donos de veículos das marcas Toyota, Honda e Nissan. Que tal na hora da manutenção manter a qualidade e a confiança que essas marcas transmitem? Na Motoclínica, seu Toyota, Honda ou Nissan receberá todo o cuidado, atendimento diferenciado, utilização de modernos equipamentos e profissionais capacitados. Ligue agora 3203-4000 ou acesse motoclinica.com.br para informações e agendamento. Motoclínica. Há 52 anos, a clínica do seu automóvel. Casa da Borracha tem borracha automotiva, residencial, industrial, variedade, um atendimento especial. Casa da Borracha tem patentes, pisos, tampas e ponteiras, todos os tipos de arruelas e mangueiras, coxins, rodízios, velcros e correias, tapetes, adesivos, lonas e abraçadeiras. Rua Araújo Leite, 829, Centro de Bauru. Fone 3222-4646. Casa da Borracha. Olá, tudo bem? Aqui é Ana Hickman e eu vim te avisar que são os últimos dias da promoção Quanto Mais Taus Melhor, para você concorrer a mais de 2 milhões em prêmios. Tem uma linda casa para chamar de sua. 10 carros zero. Olha que demais! 10 motos para curtir a vida sobre duas rodas. E mais 300 vouchers de R$1.500 para você gastar aqui, como quiser. Viu? Quanto mais Taust, melhor. Cadastre-se no clube e concorra. Taust faz toda a diferença. A Bracel tem um compromisso com o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento sustentável. Nos empenhamos em fazer o que é bom para a comunidade, bom para o país, bom para o clima e bom para o cliente. Para conhecer todas as nossas ações, visite nosso site www.bracel.com. Bracel, fazer a diferença em cada detalhe. Pensou em carro? Pensou em Proeste Renault? Aqui você encontra veículos zero quilômetro e seminovos esperando por você. Contamos também com uma equipe especializada em nossa oficina para garantir um serviço de qualidade e procedência em seu veículo. Quer saber mais? Venha nos fazer uma visita. Rodrigues Alves 2245, Vila Cardia, Bauru. Grupo Proeste, há mais de 30 anos te levando mais longe. Juntos salvamos vidas. 96 FM, disparado. A maior audiência online do Centro Paulista. Na Unip, a sua nota do Enem vale bolsa de estudos para a sua graduação superior. Venha para a universidade primeiro lugar no mercado profissional. Acesse o site unip.br e inscreva-se. Homens, vamos ser sinceros. Como anda o seu desempenho na hora H? Aquelas desculpas que você inventa para dar aí a devida atenção à sua parceira está parecendo cada vez mais comuns, não é? Se você se identificou, é hora de parar de adiar. O Instituto Homem é referência em saúde sexual masculina e vai te ajudar a retornar o ritmo com confiança. E tem mais toda uma equipe que é composta exclusivamente por homens e certificada internacionalmente. Ou seja, você está em boas mãos. Com total sigilo e discrição, o atendimento é feito em cabines individuais, sem aquele desconforto de encontrar com alguém conhecido. Chega de ficar na reserva. Agende sua consulta agora e dê o primeiro passo para retomar o controle. É só chamar no WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem. Instituto Homem. Doutor Flávio Machado, 196137. Opa! 8 horas 29 minutos, já estamos de volta com o túnel. Túnel do tempo. Thick and thin, he will win. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. 96 FM. FM. FM. Tem e de onde se possa chegar.